Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. E vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios e ganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no mar sagrado, no Center Shopping. Refugiados, you. Where are you? Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém? Sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do mar sagrado, o centro chove. A mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Onde estás?